Ainda tenho um velho Mato 6100. Na altura era o topo de gama. O aniversário deu-me a minha mãe, quando ainda era criança de mamã. Gostava de ver a tal fotografia, mas se carrego o coiso não aparece. Ontem tentei toda a noite e todo o dia, mas a verdade é que nada acontece. Oh, por favor, mandem-me um PDF para conseguir abrir o ficheiro. Se tu não me mandares um PDF, eu vou ter que gastar muito dinheiro. Muito dinheiro num novo computador, quando o meu funciona muito bem. Oh, isso seria um grande favor se me mandasses um PDF também. Oh, por favor, manda-me um PDF para eu conseguir abrir o ficheiro. Se tu não me mandares um PDF, eu vou ter que gastar muito dinheiro. Já não consigo mais descarregar porra nenhuma na internet. O modem não está a trabalhar com tanta porcaria que se lá mete. Oh, por favor, manda-me um PDF para conseguir abrir o ficheiro. Se tu não me mandares um PDF, eu vou ter que gastar muito dinheiro. Vamos embora! Aparece preto e branco e as imagens ficam congeladas. Mas eu não vou tirar dinheiro do banco só para ver filmes de caixas rapadas. Por favor, manda-me um PDF para conseguir abrir um ficheiro. Se tu não me mandares um PDF, eu vou ter que gastar muito dinheiro. Outra PDF, por favor, manda-me um PDF para conseguir abrir um ficheiro. Se tu não me mandares um PDF, eu vou ter que gastar muito dinheiro. Eu vou ter que gastar muito dinheiro. Eu vou ter que gastar muito dinheiro. E o dinheiro é difícil de conseguir.